Às vezes eu acho que as pessoas me interpretam um pouco mal. E me interpretar mal me incomoda, né? Porque eu preciso, acabo me tornando prolixo. Eu sinto, às vezes, muita necessidade de ter que ficar me explicando. E isso me incomoda. É uma coisa que eu trabalho na minha terapia. Eu acho que, às vezes, você falar o que você pensa e ponto final, e as pessoas que tirem suas próprias conclusões, eu acho que é mais fácil do que você tentar ficar explicando para quem não entende o que você, ou não quer entender o que você está falando, qual que é o seu objetivo. Todos muito bem-vindos ao LivroCast 34. Meu nome é Marcelo Zaniolo e eu não tenho insônia. Eu sou a Marciele Zucchi e o Marcelo Zaniolo tem ciúmes do Tico Santa Cruz. Eu sou o Diego Locou e comigo é Tico Tico no Fubá. Ai, ai. E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Hoje falaremos do músico barra autor Tico Santa Cruz e de seus dois livros. O primeiro, chamado Clube da Insônia, e o mais recente esse lançado, Tesão. Autor esse que é mais conhecido por ser o vocalista da banda Detonautas, né? E antes que pergunta qualquer coisa, ele não tá aqui hoje, não foi por falta de tentativa, né, Diego? É um cara muito ocupado politicamente falando, né? É, mas acontece. E pra bater esse papo, então, sobre este autor e essas obras, estamos aqui hoje com a Célia. E que saudade que eu tava de gravar contigo, que saudade que eu tava de uma voz feminina aqui no cast. Obrigada, mas é uma honra estar aqui, pode convidar sempre que é muito divertido estar aqui com vocês. Espera só um pouquinho que eu vou apagar a luz ali e vou buscar a vela. Ai, Diego. Não, cara, dessa vez tu vai até o final com a gente, não vai rolar como aconteceu naquele cast do Sabino não, tá? Então hoje saberemos um pouco da vida e obra de Tico Santa Cruz, de como surgiu a ideia dele de ingressar nesse mundo da literatura, de onde vieram seus livros, temas abordados, opiniões e muito mais. Logo depois dos comunicados. Então hoje, Diego, que tal começar esse quadro de avisos aqui do LivroCast com os dois pés no peito do nosso ouvinte, pode ser? Cuidado pra não cair, né, mas... Não, mas vamos começar bem já pra vocês ficarem felizes com esse episódio. Então é o seguinte, a gente teve aí um buraco na nossa pauta, nosso calendário, a gente não sabia muito bem de qual livro falar aqui hoje, e eu olhei pro Diego, o Diego olhou pra mim, e resolvemos falar sobre o autor Tico Santa Cruz. Diego, por que que a gente resolveu falar desse cara? A gente começou a falar sobre ele justamente porque a gente bateu um papo com ele mês passado, ou no retrasado, eu já não lembro mais, e a gente tinha aí um livro pra sortear, autografado pelo autor. Exatamente, a gente conseguiu um livro autografado pelo Tico Santa Cruz, e até porque o Tesão é um livro aí que tem um público mais seleto, tem uma certa idade, como falaremos mais pra frente no episódio. O livro que a gente tem é o Clube da Insônia, o primeiro livro do autor, que traz alguns contos e textos do blog dele. Enfim, vocês já vão entender pra frente no cast sobre o que trata esse livro em si, como é que ele é, o que que a gente acha dele e tal. Mas, Diego, vamos focar então no que interessa. Temos um livro pro sorteio. Como é que vai ser esse sorteio? Olha, Marcelo, como a gente quer privilegiar nossos ouvintes, o sorteio vai ser o seguinte: assim como o sorteio do JPC Cast, vai ser só pra quem é ouvinte. Vai funcionar da seguinte forma: no post, logo abaixo da imagem, sempre tem a descrição, a introdução do que é o cast, né? Entre essa introdução e o restante do texto, vai ter um botãozinho de tweetar lá. Esse tweet não vai falar de promoção, não vai falar de nada, ele só vai promover o post. Mas quem tweetar por aquele botão vai estar concorrendo ao sorteio. E a gente vai divulgar daqui a 15 dias no próximo JPC Cast. Então tinha gente reclamando, ou até não reclamando, mas sugerindo. Pedindo, né? Pedindo que a gente fizesse promoções também no Twitter, não só no Facebook, como estava acontecendo algumas vezes. Então, essa é uma promoção apenas pro Twitter. E apenas para quem é ouvinte. E apenas para quem é ouvinte, exatamente. É bom frisar. Ou seja, não divulguem que é promoção. Só apertem o botão tweet lá. Você vai dar um tweet divulgando o podcast, mas não vai estar divulgando a promoção. Então, essa é uma chance de você conhecer o trabalho do Tico Santa Cruz. É uma chance da gente sortear esse livro para você também, porque é um programa temático. Falaremos do autor e sortearemos um dos livros dele, né? Que é o primeiro livro, como eu falei, O Clube da Insônia. Esperamos que vocês participem. Esperamos que vocês gostem e esperamos que você que venha ganhar a promoção fique feliz com o presente do LivroCast e com o autógrafo do Tico Santa Cruz. Então, mais uma vez, reforçando, clica no botãozinho de tweet ali logo abaixo da introdução do podcast e boa sorte. Boa sorte. Diego, falando então em promoções, temos mais uma promoção, mais um sorteio, mais uma realidade que a gente tem que exaltar aqui no Livrocast, né? Por causa da pessoa que não ouve o JPCcast, que é o nosso outro formato. O Livrocast agora tem um parceiro, né? A gente já comentou isso no JPCcast 4, o link tá aqui embaixo na postagem, se você quiser ouvir e tal. O nosso parceiro agora é a Livrarias Curitiba. Catarinense. É. A livraria tem dois nomes, são duas. É a mesma rede de livrarias, mas em Curitiba, no Paraná e algumas cidades, como Joinville, por exemplo, é Livrarias Curitiba. Em Florianópolis e nas demais cidades é Livrarias Catarinense, então fica aí essa miscelânea de nomes, né? Eu prefiro Curitiba, o Diego prefere Catarinenses, não sei porquê. E tem também o site deles, que é www.livrariascuritiba.com.br, caso você não tenha uma perto de você. E a partir de agora, então, em todo o JPCcast, até o final do ano, até o fim de 2013, nós vamos sortear um dos livros do episódio. Então, ouve o JPCcast, tem um link aqui embaixo, vai ficar um pouco mais claro, tá mais explicado lá. Acompanha também esse outro formato da gente, né? E Diego, como é que faz pra participar dessa promoção? Você tem que acessar o site livrocast.com.br/pesquisa2013. Aí você preenche a pesquisa que tem lá, ajuda a gente a entender melhor o nosso público e ainda fica concorrendo aí até o final do ano o sorteio de um livro por JPCcast. Isso, você preenche a pesquisa uma vez e concorre até o fim do ano. E a exemplo da promoção também do Twitter, desse livro do Chico Santa Cruz, é um sorteio que ninguém vai ficar sabendo, só você que tá ouvindo a gente agora. Então, a gente pede que não divulguem o link, a gente pede que não avisem amigos, porque quanto menos pessoas participarem, melhor e mais chances vocês têm. Então, acho que essa é uma forma muito legal de, como o Diego falou, a gente premiar e parabenizar e agradecer ao nosso modo, né, a pessoa que literalmente, ou que realmente nos escuta. Então, Marcelo, a gente participou de alguns podcasts e não falamos aqui, né? Então, vamos fazer um retrospecto aí do que a gente tem feito na podosfera fora o JPCcast e o Livrocast. É, a gente já participou de vários programas de amigos nossos e tal, e nunca falou sobre eles aqui no ar, né? Então, agora vamos começar aí a elencar os que a gente participou, os mais recentes pelo menos, né? Então, eu começo falando que eu participei do Cabuloso Cast 54, no podcast de recomendações, um episódio de recomendações, que a gente falou de alguns livros e tal. O link tá aqui embaixo na postagem. E eu e você, Diego, participamos com os bastidores, as gravações do Cabuloso Cast 55, né, que a gente passa uns momentinhos lá, fala algumas besteirinhas fora do ar, que era pra ser off-topic que o Lucien resolveu colocar na edição, mas enfim, ouça, tá bem engraçado, os links estão aqui embaixo na postagem. Novidade, eu falando besteira, né, Marcelo? E por falar em falar besteira, eu falei um bocado de besteira lá no Chá dos 5, o Chá dos 5 número 13, que contou também com o Daniel Rossi e o Victor Caparica. Então, se quiserem conhecer esses podcasts, se é que não conhecem ainda, e quiserem ouvir a gente por lá também, os links, como eu falei, estão aqui embaixo na postagem. Aproveitando o embalo, Diego, temos que falar também da loja Locotopia, né? No endereço loja.locotopia.com.br, ou clicando no menu aqui em cima do site que tem loja, então clica lá, você vai diretamente pro hot site, digamos assim, da loja Locotopia, né? E a gente tem uma dezena de modelos lá, bem variados, bem bonitos, bem legais, bem resistentes, bem elegantes, bem diferenciados dos demais da podosfera, né? Então, entra no link, confere e boa compra. Que serve tanto pra tomar líquidos quanto pra colocar canetas, se você quiser também. É, eu tenho aqui na minha escrivaninha tem uma caneca cheia de canetas, uma pena e marca-texto, enfim. Bom, e se você quer ouvir o seu depoimento, o seu comentário lá no JPCcast, que vai ser daqui a 15 dias, você pode comentar no post e também pode mandar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando que Locotopia se escreve com a letra K. E continuando aqui, Diego, você também pode seguir a gente no @livrocast e no @locotopia no Twitter e curtir as fanpages facebook.com/livrocast e facebook.com/locotopia. Lembrando novamente que Locotopia é com a letra K. E não se esqueça de deixar seu comentário lá no iTunes e ranquear a gente com 5 estrelas ou mais, né? É, mas é difícil por enquanto, pelo menos, né? Mas não custa tentar. E bota uma resenha também, que é sempre bom lembrar aqui, que ajuda a gente a subir também no ranking do iTunes. E Diego, pra acabar com esse quadro imenso de avisos aqui, é o seguinte, durante a edição desse episódio, eu utilizei alguns trechos de uma entrevista que o Tico Santa Cruz deu pra Gabi, né? Naquele de frente pra Gabi. Então, dá os créditos ao programa dela, dá os créditos aos vídeos que estarão linkados aqui embaixo na postagem também, porque não é legal a gente utilizar o áudio de um programa que não é o nosso sem dar os créditos, né? Então, os links estão aqui embaixo na postagem. Se você quiser ver a entrevista na íntegra, tem os links aqui embaixo, são 3 vídeos, se não me engano, e vale a pena que é bem bacana e bem divertida. Mas então, vamos lá, Diego, para o Livrocast 34, Chico Santa Cruz. Livrocast, sua viagem pelo mundo da literatura. Então nós três lemos os dois livros dele, né, O Clube da Insônia e O Tesão, e nós três também fomos naquela entrevista que ele deu aqui em Florianópolis, falando do livro, falando da carreira dele como escritor e como músico, etc. Então, eu acho que não tem problemas a gente seguir os três juntos daqui pra frente. Bom deixar bem claro de novo, né, a gente falou em introdução no episódio, mas é bom ressaltar isso, não custa nada repetir, de que hoje falaremos do livro do Tico Santa Cruz, que é mais conhecido por ser vocalista, né, e líder, digamos assim, da banda Detonautas Rock Club, e agora também autor. E pra começar o bate-papo aqui já com uma revelação, vocês sabiam que o nome dele não é Tico Santa Cruz? Eu sabia, eu fiquei sabendo há pouco tempo, eu vou usar uma entrevista dele no meu TCC, e aí eu descobri que ele se chama Luiz Guilherme. Exatamente, sabia disso, Diego? Quem precisa saber disso? Ah, cara, pô, mas achei legal falar, porque, pô, a gente tá falando do autor, tem que dizer o nome de verdade dele, né? Mas é Luiz Guilherme do quê? É Luiz Guilherme Brunetta Fontenelle de Araújo. Ah, tá explicado, então. Tico Santa Cruz. E ele nasceu no Rio de Janeiro no dia 30 de setembro de 1977, num bairro bem popular e conhecido, que é o bairro de Copacabana. Eu não sei se a Sally sabe, eu não sei se o Diego agora, de repente, imaginou o porquê desse nome. Alguém sabe por que o nome dele foi mudado, não? Não, não sei. Então, eu achei bem interessante falar sobre isso aqui, porque ele se diz agnóstico, né, mas enfim. Quando ele decidiu ser músico e tal, e deixar até o estudo de lado, de alguma forma, que já vamos chegar nesse ponto, mas é quando ele resolveu ser músico profissionalmente, assim, os pais dele apoiaram, a mãe dele era música também, cantava e apoiou, o pai também apoiou, mas os parentes dele, tios, primos, não sei qual o grau de parentesco, mas os parentes, de modo geral, não toparam, acharam chato, acharam que não ia ser legal, acharam que ia ser, enfim, que não era o caminho certo pra ele, sabe? Então ele resolveu trocar de nome pra, entre aspas, aí não sujar o nome da família. E daí ele optou por Tico Santa Cruz, porque o Santa Cruz representa ali o renascimento, a ressurreição e tal, sabe? Então, essa foi a ideia que ele teve ali pra não se ligar muito à família dele. Olha, a questão de ser agnóstico, tipo, os símbolos continuam representando, não quer dizer que exista, né? Então, não tem problema nenhum de ele usar o nome. Sim, ele é um cara muito ligado a símbolos religiosos, assim. Ele não tem, pelo que eu já ouvi dele, ele não tem uma fé específica em uma religião, mas ele tem uma ligação forte com vários símbolos de várias religiões diferentes. Resumindo de modo, assim, mais abstrato que eu posso usar, ele, apesar de ser agnóstico, ele se diz religioso, sabe? Enfim, tem um trecho daqui pra frente na edição, vou colocar, tem um trecho de áudio dele falando sobre isso e vai ficar um pouco mais claro, eu acho. Mas achei legal ressaltar, então, que o nome dele é Luiz Guilherme, né? Mas, a partir de agora, vamos falar dele como Tico Santa Cruz, que é o nome artístico dele que ele escolheu pra ser utilizado. Sou agnóstico, mas sou agnóstico de uma corrente que é agnóstico teísta. Na verdade, o que é o agnóstico? O agnóstico é aquele que nem prova que existe e nem prova que não existe, né? Porque eu acho uma bobagem muito grande as pessoas ficarem discutindo e querendo provar ou imputar ao outro a crença delas, né? O agnóstico é simplesmente, eu aprendi com o Osho, que é um filósofo que eu gosto muito, que ele diz que você tem que acreditar nas coisas que aconteceram com você, nas experiências espirituais que aconteceram com você. Marcelo, e apesar de ele morar em Copacabana, aí, que é um bairro bem famoso e talvez até um dos mais chiques do Rio de Janeiro, os pais dele se separaram e ele passou por uma pindaíba, como se diz em alguns lugares, né? Então, ele continuou morando em Copacabana, mas não tinha praticamente dinheiro pra se manter, então foi bem complicado. Quero eu ser pobre em Copacabana. Mas então, parece que os pais dele se separaram, o pai dele foi morar em outra cidade, e daí a mãe dele ficou meio que sem dinheiro, assim, sabe? Por isso que essa questão meio complicada financeiramente. Ah, cara, sei lá, né? Tipo, o cara mora em Copacabana, tá morrendo de fome, vende o apartamento, compra num lugar menos riquinho, e sobra uma grana, né, cara? Mas acho que o mais traumático dessa fase toda dele, na real, é que um dia ele sofreu uma ação de despejo, né? E daí parece que ele chegou em casa, tava tudo lacrado, tudo que ele tinha em casa foi levado pra um outro lugar que ele nunca soube qual, então, tudo que ele tinha, as memórias da infância que ele tinha, ele perdeu. Então é um momento, como eu falei, um pouco triste, que ele não gosta de falar muito sobre, né? Mas ele também foi expulso de alguns colégios. Foi, brigou, ele fez bastante merda na vida dele, como toda criança, eu acho que faz também, né? Eu não fazia. Eu fiz um bocado. Mas em graus maiores e menores, acontece alguns empecilhos, assim. Na minha casa, quem fez mais merda foi meu irmão, não eu, né? Fugiu de escola, etc e tal, mas acho que é normal. E depois dessa infância e adolescência conturbada, ele cursou Ciências Sociais na UFRJ, Educação Física e Comunicação Social na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Mas ele não concluiu nenhuma das faculdades, porque ele já tinha o contato com a música e tal, e não conseguiu conciliar as duas coisas. Pra ficar ainda mais claro, se vocês não ligaram os pontos, né, já tinha o Detonautas Rock Club, então não coincidia aí horário de shows, ensaios com aula, etc e tal. Só uma pergunta, comunicação social no Estácio de Sá? É, quase nós, Jean. Isso é familiar, mas ele fez jornalismo ou ele fez publicidade? Cara, eu acho que foi publicidade. Eu acho que foi jornalismo. Ele fez os dois. Eu acho que ele fez música. Eu acho que ele só se matriculou, na verdade. É, eu acho que ele cursava faculdade no Boteco da Esquina. É, mas já que comunicação social ele não acabou, eu acho que o curso que ele fez, na verdade, foi o início, que é igual pro tanto publicidade quanto jornalismo, né? Mas enfim, aliás, olha que legal. Eu e o Diego fizemos publicidade e a série faz jornalismo na Estácio, né? Em Florianópolis e tal, mas em São José, né? Nós três, comunicação social na Estácio, velho. Pois então, que merda. A gente entende por que ele saiu do curso, né? Eu entendo por que ele desistiu dessa porra. A gente devia ter fundado uma banda e desistido antes, né? Então, até um pouco antes do TCC, eu tinha uma banda, eu desisti da banda, cara, que merda. Mas vamos lá, já que a gente tá falando da banda dele, então, eu queria perguntar pra vocês, até por ele ser uma figura pública, né, muito antes dos livros e tal, vocês conhecem Detonautas, conheciam o Tico antes dos livros, gostam da banda, gostam das letras? Cara, uma das primeiras músicas que eu tirei na guitarra foi Outro Lugar. Ainda vou te levar. Exatamente, na época que essa música tinha estourado. Eu gosto muito de Detonautas, por incrível que pareça, eu comecei a gostar mais recentemente, assim, lá nos últimos 2 anos. Foi quando foi moda ali, eu não ouvi muito, mas comecei a gostar, enfim. Gosto bastante. É, eu também, eu conheci naquela época do Outro Lugar, naquela época do Quando o Sol Se Pôr, acho que é essa música, né? Não sei se é esse o nome. E daí depois eles entraram no hiato, que eu parei de ouvir completamente, assim, e recentemente voltei a ouvir também. Mas eu acho hoje em dia, não sei se é porque a música no Brasil tá ruim, ao meu ver, assim, mas eu acho que o Detonautas é uma das bandas de rock mais fodas do cenário musical atual, assim, sabe? Eles têm umas letras muito boas, assim, cara. Lógico que tem aquelas músicas mais românticazinhas, mais bestralzinhas, até as mais antigas e tal, mas tem letras mais profundas, assim, que eu conheço e gosto bastante. Eu acho que eles nos últimos anos assumiram a pegada mais independente, do rock mais de protesto, assim, e isso é uma coisa que a gente gosta de ver, então acho que por isso que ao nosso ver deu uma melhorada, assim, o Detonautas melhorou, acho que porque eles deixaram um pouquinho de lado aquele rock romântico que já tava um pouco saturado na época, e eles pegaram essa coisa mais de protesto, que combina mais com o Tico Santa Cruz, né? É, isso tem tudo a ver com ele, porque ele que escreve as letras, né? Tem tudo a ver também com os textos dele, tudo que ele produz, principalmente mais agora com esses protestos do Brasil e tudo mais, né? Então, bem, bem colocado mesmo. Eu sou uma pessoa que eu tenho opinião. E ter opinião num país onde as pessoas são incentivadas a se colocar em cima do muro o tempo inteiro para não se comprometer, então, de certa forma, isso gera sempre alguma divergência de ideias. Então, partindo desse princípio, eu sou muito mais chamado de polêmico do que eu me considero polêmico. Eu me considero apenas uma pessoa que se posiciona. Mas então, chegando já na atualidade, né, do Tico já adulto, já músico, já consagrado e conhecido, não sei se mundialmente, mas ao menos no Brasil, o Tico hoje em dia é casado e tem 2 filhos, uma menina e um menino, né? Algo que eu queria trazer até pro livro dele, a gente mencionou agora quando falou da banda dele, como pessoa, ele é um cara muito conhecido por ser polêmico, por ter opinião forte. Não, ele não é polêmico, as pessoas é que são polêmicas. é o que ele diz. É a opinião dele. Mas já brigou em show, já ameaçou, já, digamos, entre aspas, né, ameaçou produtores, já brigou com vocalistas de outras bandas, não sei se chegou às vias de fato, mas já se envolveu em intrigas online, digamos assim, né? Ele foi muito atuante também nos protestos que teve no Brasil agora na Copa das Confederações e tal. Ele participou da Fazenda, que é um programa aí, um reality show da Record, se não me engano. Que diz ele que foi um erro ter participado, achou que seria uma coisa e foi outra. Não, ele queria visibilidade, ele queria, digamos, aproveitar a vida, participar de tudo, tentar as coisas e tal, mas pegou um pouco mal até pra postura, digamos, polêmica contra o consumismo que se vê por aí, que ele prega contra, então foi um tiro no pé, de repente. Não, eu não vejo por esse lado, cara. Eu acho que ele é um cara que ele queria ver qual era mesmo. Sim, mas a manipulação que a mídia fez em cima foi outra, né? Então, talvez pra ele a experiência dele pode ter sido boa, mas o que passou dele pro público foi... Queimou o filme. Queimou o filme. É, eu não digo nem assim, tipo, que ele fez errado, ou que realmente ele quis dar um tiro no pé, ou que se arrependeu. Mas ele teve uma intenção positiva ao entrar, mas o pessoal comprou isso como uma hipocrisia, porque ele questionava o consumismo, questionava até a questão de mídias, de televisão, de programas como é a Fazenda, e acabou fazendo parte de um desses. Então, de repente, daí que veio interpretações negativas, sabe? Mas, enfim, né, depois dessa Fazenda, ele também, outra polêmica que ele se envolveu, eu achei legal, né, eu como fã achei legal, mas enfim, ele assumiu vocais pra uma turnê do Raimundos, uma galera falou mal, muitos músicos falaram mal, ele entrou em polêmicas e discussões na internet também e tal, não sei se vocês gostam disso ou não, mas... O fã chiita, né, cara, eu acho que qualquer extremista sempre vai falar mal de qualquer coisa que seja um pingo diferente do que tá escrito ali, então... Mas o pessoal tem um preconceito com o Tico Santa Cruz, eu acho, pelo jeito dele, assim, o jeito mais de assumir as próprias opiniões, eu acho que as pessoas, elas têm um preconceito com ele quanto a isso, então tudo que ele for fazer, tem sempre um pessoal que critica, entendeu? Qualquer coisa que ele vai fazer, já por esse preconceito. É, até a postura rock and roll dele, até as tatuagens pelo corpo, que ele tem quase 90% do corpo tatuado, né? Não pra gente, que a gente tem tatuagem aqui também no cast, nós três temos, mas... Não, mas eu digo que o preconceito vem do próprio pessoal que se diz rock and roll, entendeu? Ah, pode ser também. Sim, a maior parte é tudo bitolado, cara. E assim, eu vou dizer, eu tenho preconceito contra quem tem preconceito, só isso. Ah, e tem aquela parada também, tipo, o cara rock and roll, mas faz sucesso com musiquinhas românticasinhas também, sabe? Então, de repente... Sim, com certeza tem muito disso, com certeza. Pode ser também. O cara tem que ser true e passar a vida inteira passando fome, né, cara? Então, é pra merda. E ainda sobre isso, o pessoal até brinca e tal, que no show dele, ele mais fica fazendo protestos e palestrando as opiniões dele do que cantando e tal. Só que, cara, tem uma legião de adolescente, de jovem, que curte ele, entendeu? E querendo ou não, ele incentiva que essa galera pense, sabe? Pense em política, pense na situação do Brasil. Por mais que tu não concorde com a opinião dele, ele é um cara que provoca a galera a pensar, a ter opinião, sabe? Ele é um ícone, né? Eu vou dizer uma coisa que vai ser bem, talvez seja bem controversa, mas o pessoal que vai no show dele, cara, e fica reclamando das manifestações dele, é o mesmo cara que vai pro baile funk pra pegar mulher, sabe? Tá nem aí pro show, ele quer é só a música e foda-se, sabe? Não tá nem pra pessoa ou pro artista que é. Eu acho que isso faz parte do show dele, né? Exatamente, faz parte do show do Detona Altas, faz parte do show do Tico Santa Cruz. Faz parte dele também, né? Como pessoa, né? Sim, com certeza. Eu não vejo de forma negativa isso, pelo contrário, acho que toda a abertura de debate, assim, que ele suscita é muito interessante pro público dele, sabe? Que é principalmente formado de jovens e adolescentes que talvez não tenha esse debate em outro produto, sabe? E acho que tem outra coisa também, né? A maior parte dessas pessoas que reclamam geralmente é em festivais como o Planeta Atlântida, sabe? O cara não tá ali pra ver o show dele, tá ali pra... Pra ver outras coisas, né? Pra fazer outra coisa, sabe? Uhum. Pra ver o Luan Santana. Pra ver o Luan Santana. Mas eu queria saber de você, já entrando um pouco mais na literatura aqui, vocês sentiram essa pegada polêmica nos livros dele? Então, no primeiro livro, sim. No Clube da Insônia, né? Isso. Como eu até falei lá no dia que a gente tava batendo papo com ele, né, no lançamento do livro do Tesão, ele começa o livro de uma forma que se aproxima do leitor, mostrando que ele também é gente, né? E começa a compartilhar experiências e no final ele leva pra um lado mais político. Então, primeiro ele se aproxima de ti, consegue uma amizade e depois te vende uma ideia, sabe? Se não me engano, ele até fez uma metáfora aquele dia com a própria banda, né? Que ele... Sim, com a própria música, isso. Que ele fez, ele começou fazendo sucesso com músicas mais calmas, mais, não de ritmo, mas mais românticas, mensagens mais simples, mais... Superficiais. Até superficiais. E depois que ele começou a ter músicas mais críticas, letras mais pesadas, mais reflexivas, mais... Enfim. Mas assim, eu não achei o livro polêmico, tá? Polêmico não, mas politizado sim. Isso foi o que tu me perguntou. Ah, então, desculpa. Mas então tá, politizado eu concordo. Agora, essa pegada polêmica que ele gosta de suscitar em rede social, em shows, eu não senti nos livros dele. Eu achei que ele pegou bem mais leve também. Apesar de que o Clube da Insônia é formado de textos que ele fez pra web. Mas eu acho que os textos que estão no livro, eles não são tão polêmicos quanto o conteúdo que a gente tá acostumado a ver, que ele posta no Facebook e tal. Eu acho que é bem mais leve, porém, eles não deixam de deixar, assim, um questionamento e tal, de levantar um debate. Eu acho que levanta o debate, mas de uma forma bem interessante e inteligente, não uma forma, assim, mais agressiva, sabe? Agora, eu queria fazer uma pergunta pro Marcelo. Depois de ler o texto das coisas que mudam o mundo, tu não sentiu uma curiosidade de sair se raspando todo? Cara, eu não tenho pelos, né? Começa por aí, então. Eu, na verdade, eu tenho curiosidade por ficar peludo. Mas enfim, eu não tenho barba, cara, não tenho nada. Pô, meu braço é pelado, minha perna é pelada, tá louco, velho. Eu sei, tava te zoando. Eu não. Ai, cara, pô, sacanagem. O Diego me expondo aí. Mas então, voltando ali, o que eu acho é o seguinte. Então, eu já tinha feito isso uma vez e fiz de novo, cara. E sabe o que é? Uma merda. Nossa, pinica. Um ouriço depois. Depois que eu fiz de novo, eu fiquei pensando, cara, foi por isso que eu nunca mais fiz essa merda. Só pra deixar claro, é um texto em que ele fala que ele se depila inteiro e tal, corta todos os pelos do corpo, praticamente todos os pelos do corpo dele, depois se arrepende e tal. Não, eu só não raspei cavanhaque, costeleta e cabeça, né? Mas o resto foi. Esse é o texto mais humorado dele do livro, eu acho, né? Tem uma... Uhum. E ele falou que esse foi o texto que projetou ele na web, né? Que foi um dos que mais causou... Isso, que depois desse texto ele ficou mais conhecido na web, o pessoal começou a chamar ele por uns eventos mais interessantes e tal. Ele falou que se soubesse, teria se raspado antes, né? Tá louco. Mas assim, tipo, eu acho assim, que se tu pegar o blog dele, ou der uma olhadinha no blog dele, ou se pegar textos no Facebook, até tweets, às vezes que ele troca lá no Twitter, logicamente, né? Tem coisa mais pesada, tem coisa mais polêmica, tem assunto mais... que é tratado de forma mais direta, assim, eu acho ainda, do que tem no livro, assim, sabe? Então, eu não acho o livro dele polêmico. Eu acho que lá tem a opinião dele, tem o que ele quer dizer e tal. É algo que ele defende, mas não é nada muito... Cara, é a opinião do cara, sabe? Tu pode concordar ou não. Não tá falando nada demais que eu possa... Meu Deus, ele ofendeu sei lá quem aqui, sabe? Mas a gente tem que lembrar que tem também a mão da editora aqui. Claro, porque claro. Porque ele mesmo falou que entregou um camalhaço de textos e a editora leu e selecionou. Então, óbvio que a editora não vai querer colocar, tipo, sei lá, uma coisa... Vai fugir ali do que eles se propuseram a falar no livro, uma coisa muito, muito questionável, assim. Então, acho que a própria editora deu uma amenizada. Talvez se o Tico Santa Cruz que tivesse escolhido todo o material, talvez a gente teria outro livro. Né? Porque, assim, eu acho que o tesão dele, por tratar de contos eróticos, ele é um pouco mais polêmico por si só, assim, não que... Ah, não é polêmico, achei muito leve, inclusive. Eu tava esperando uma coisa assim, mas achei bem leve, achei poético até. Não, mas é um tema mais difícil de ser trabalhado, de ser abordado, até porque o público dele tem muita gente que é mais nova, então ele já indica esse livro pro pessoal mais velho e tal, né? Então aí tem um... Por isso que eu digo que é mais polêmico, um assunto mais que gera limite, sabe? Depois que as meninas todas já leram 50 Tons de Cinza, cara... Não, tá certo. Mas é até legal falar agora que a Sally falou, até puxar um link aqui. O primeiro livro dele, esse O Clube da Insônia, ele, na verdade, é uma coletânea de contos, de textos, de poemas, de, enfim, relatos, né? Que ele trabalhou no blog dele, então... Vale lembrar também que é reproduzido na íntegra, né? Então, todos os textos que tem no livro tem exatamente igual no blog dele lá, de graça. Caso você queira acessar, tem um link aqui embaixo. Inclusive, tem até, em alguns textos, abraços, ou até PS, aquele postscript, né? Que ele coloca em uns textos, tá na íntegra no livro. Então, bem, bem curioso. Então, ele criou esse blog em 2010, que se chama de Clube da Insônia, porque ele é um cara que sofre de insônia, que produz muito de noite, ele não consegue dormir, então fica lendo, fica escrevendo, fica pensando. Então esses textos são oriundos desse momento da vida dele, nessa fase noturna, que ele se diz ser um ser noturno e tal. E daí certo dia ele resolveu, por uma indicação de um amigo dele no Twitter, né, mandar esses textos pra uma editora, que é no caso a Belas Letras, né, que daí recebeu esse material sobre turnê, sobre medos do autor, sobre reflexões, sobre momentos da vida dele. Então foi daí que surgiu esse livro, uma coletânea de contos do blog. E vou dizer mais uma coisa, e não são só Belas Letras, cara, tem belas ilustrações também. Então, cara, o que vocês acharam da capa do livro, das ilustrações do livro? As ilustrações são muito foda. E se os textos já estão de graça no blog, né, cara, vale a pena te comprar só pelas figuras. São muito boas. Inclusive, a última figura, pra mim, foi a melhor de todas. De qual dos livros? O Clube da Insônia, que tem um dragão, não vou falar. Isso é uma questão pra se falar, que o livro, ele é muito bem feito, assim, a parte gráfica dele, as ilustrações são bonitas, a diagramação dele é muito bonita, tem essas páginas, algumas pretas, algumas dessa corzinha, assim, meio bege, muito, muito bonito mesmo, tem verniz localizado aqui na capa e tal, muito caprichado o livro. É, a primeira página tem até autógrafo pra mim. É, os nossos livros também tem autógrafo, Diego, não venha fazer inveja pra gente, cara, faça pro ouvinte que não tem o livro. Exatamente. Mas já que a gente tá falando aí de desenhos dele, é bacana falar que na própria entrevista que ele deu, enfim, na apresentação do livro lá, ele falou que se tu não gostar do livro, tu pode usar como ideia pra tatuagem, né? E eu vi ele falando na internet, em entrevistas pra outras pessoas e tal, em vídeos na internet, que de repente alguns estão aqui no link aqui embaixo, falando que ele achou muito foda, que o ilustrador sacou muito bem com a ideia do livro, assim, o gosto dele por tatuagens, então as ilustrações estão bem características, assim, assim, sabe? São bem, bem bonitas, bem artísticas, bem... Uhum. Vamos dar crédito aqui. Ilustrações Carlinhos Miller, de Caxias do Sul. Parabéns aqui pro Carlinhos Miller, então. Não, mas tá certo. O brasileiro, ele não é tão cordial assim. Ele é um povo que, sem dúvida nenhuma, é solidário, é um povo trabalhador, mas é um povo que, se puder levar alguma vantagem e precisar passar por cima dos outros para conseguir essa vantagem, ele não vai pensar duas vezes. E aí, a minha questão de me colocar talvez como inconveniente é muito mais uma questão provocativa, né? No Twitter eu uso uma frase como o idiota no país dos espertos, porque eu vejo que as pessoas acham realmente que ser esperto é levar vantagem aonde você poderia estar colaborando, aonde você poderia estar pensando no coletivo. Não que eu não pense individualmente, eu penso também individualmente, mas eu penso muito no coletivo. Um exemplo assim, simples, básico: você está num engarrafamento e tem uma área de passagem que é o acostamento. Quer dizer, as pessoas, elas vão passar pelo acostamento para poder conseguir chegar mais rápido aonde elas querem, e não entendem que é isso que faz com que o engarrafamento aconteça. Então, assim, eu sou aquele chato que fico no carro, que às vezes eu tô com alguma carona e o cara fala: não, vai pelo acostamento, vambora, vamos sair do trânsito. Eu falo: cara, eu vou ficar no acostamento. Mas então, já falamos de quem é o Tico Santa Cruz, já falamos da banda, já falamos de como surgiu as ideias do livro, já falamos das artes do livro também. Vamos falar do texto em si agora. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam dos textos, dos poemas, dos contos, enfim. O que acharam, enfim, fiquem à vontade pra falar aqui. Olha, do primeiro livro, do Clube da Insônia, teve uma pontadinha assim, uma pitadinha de déjà vu, né? Porque eu já tinha lido no blog. Mas essa formatação do livro, de como ele foi montado, ficou bem interessante. Dá um norte, assim, porque os textos no blog são mais aleatórios. Uma hora ele escreve uma coisa, outra hora ele escreve outra. Aí ele tá falando de pelo, daqui a pouco ele tá falando de política, do nada, de protesto. Não tem uma direção, digamos assim. Ele vai atirando pra onde ele quer. Nesse Clube da Insônia tem meio que uma organização que ele se apresenta primeiro, fala quem ele é, fala o que ele viveu, fala por que ele fala tanto, e vai dando, né, uma experiência de quem é o Tico Santa Cruz, e lá pro final que ele chega com os pés no peito, assim, né? Com os pés no peito, então... Exatamente. Tocando fogo em Brasília. Essa é a lógica que o Diego falou agora. E só fazendo um parênteses sobre ele falar tanto, ele admite que possivelmente ele tem um problema, e que esse problema poderia ser tratado numa terapia. Essa questão de ele precisar falar demais, escrever demais. Quem segue ele nas redes sociais, Facebook, Twitter, vê que ele passa o dia inteiro escrevendo, polemizando e expondo a opinião dele. E ele falou que ele realmente acha que isso pode ser um problema, e que ele precisaria de terapia para tratar isso. Mas ele tem medo de fazer uma terapia e perder a inspiração dele. Mas eu já acho que escrever pra ele virou uma terapia, porque esse primeiro livro dele, O Clube da Insônia, parece muito algo tipo, preciso desabafar com alguém, sabe? Não, mas no caso, uma terapia, assim, com um profissional. Não, então... sim. Então, o que ele fala aqui, a inspiração dele, vem dessa loucura de ele precisar falar, sabe? Na verdade, a inspiração dele, esse negócio de escrever, na verdade, é mais uma válvula de escape, né? Então, ele bota tudo pra fora, o que ele tá sentindo, e daí sai os frutos da criação dele, que são as músicas, os textos e tudo mais. Inclusive, ele falou numa entrevista que eu também não lembro onde foi, que se ele pudesse voltar no tempo, ele faria tudo o que ele fez exatamente igual, que não se arrepende de nada e tal, mas que ele cuidaria um pouco mais com as palavras, porque ele se acha muito impulsivo, assim, de pensou, escreveu, foi, sabe? Não segura, não dá uma maturação legal na ideia. Então, acho que colabora bem com o que tu falou agora, sério. Então, do tesão, cara, eu não consegui prestar muita atenção nos textos, não, cara. Tem muita figurinha. Inclusive, eu acho que as figurinhas do tesão são mais interessantes pra fazer tatuagem ainda do que a do Clube da Insônia. Aquelas bundas, tu gostou, né, Diego? Ah, tem um monte de bunda, cara. Um monte de silhueta bacana. É, o livro já é um pouco mais erótico, até pelo tema dele, isso é lógico, né? Eu achei que ele... que foi uma mistura bacana, porque os textos, eles são sacanas, assim, não é uma coisa romântica, não são momentos românticos, assim, uma coisa sacana mesmo, assim, é sacanagem, porém, eu acho que ele usou, assim, uma abordagem bem leve. Eu achei uma abordagem bonita, poética, assim. Eu acho que a própria arte do livro dá uma aura mais já leve, assim, né? Dá uma cadência, dá uma amenizada no tom das linhas, né? Não sei se é porque a gente já tá tão saturado de tanta coisa, assim, relacionada a sexo, nos bombardeando todo momento. Quem mora em Floripa vê uma bunda toda vez que vai pro trabalho aqui num front light na BR. Então, acho que o assunto sexo já tá tão saturado que eu acho que dificilmente alguma coisa, um cara escreva num livro uma coisa que vai mexer mesmo com a gente, sabe? Vai chocar. E uma coisa que ele não admitiu, mas que talvez faça algum sentido, que o lançamento do Tesão foi ali um tempinho depois da febre dos 50 tons, né? Óbvio que uma coisa completamente propícia ao momento, né? É, que Tesão também, eu acho que são coletâneas também, né, Diego? Na verdade, aqui tem os textos, ele escreveu pro livro mesmo, não foi pro blog, né? Mas são vários textos, assim, da mesma forma que é o Clube da Insônia. Então tem poesia, tem conto, tem várias coisas. É, mas é porque ele escrevia também contos eróticos pro blog dele, então... Uh-huh, isso, e tem vários textos, assim, que são uns profundos, raso, profundo, raso, profundo, raso. Tá, desculpa, piadinha de mau gosto. Não, mas tem um que eu gostei bastante, que começa assim, ó, é, o nome do conto, da poesia é Dessa Vez. E ele fala, faço? Não faço. Faço? Não faço. Desfaço ou faço e desfaço. O abraço e o gosto do seu gozo em minhas mãos. Tipo, ele vai e volta, já pra dar essa. É, como que eu posso dizer? Esse movimento, né? Já pra dar esse movimento no texto. Então ele escreve a sacanagem de uma forma que fica com movimento, sabe? Cara, como que ele se refere aos seios? Eu lembro que isso. Eu não tô com o livro na mão aqui, isso foi uma coisa que me incomodou. É tetas, não é? Não, são peitinhos, eu acho. Isso, peitinhos. É, ele fala peitinhos o tempo todo. Aí eu me senti excluído do cenário, entendeu? Tipo, acho que o pessoal que tem peitão vai se sentir excluído desse livro, entendeu? Tu sabe que isso é ser cortado do cast, né? Eu já... É, o Marcelo vai tirar os peitos da série do cast, é isso. Mas o que tu achou do Clube da Insônia, Sally? Então, eu não aí, gosto... Eu, parou tudo agora, viu o Marcelo desviando a atenção agora pro outro livro? Sim. É porque o Diego falou dos dois, a Sally falou do Tesão só, né? Eu queria pegar... Então, o Clube da Insônia, eu tinha um receio de se eu ia gostar ou não. Por quê? Eu não gosto de livros que não é um texto corrido, sabe? De livros divididos em pequenos textos. Eu não gosto, assim. Eu não costumo acompanhar blogs assim. Eu acompanho blogs mais técnicos, assim, com um conteúdo menos subjetivo. Porém, o primeiro texto me fisgou. Não, tem um antes, que é Somos Nós à Madrugada. Então é o segundo texto, Eu e Ela. Ele me fisgou de um jeito muito interessante. Tipo, ele me surpreendeu já no primeiro texto e eu gostei. Então o que, que eu imagino, cara? Esse é um livro que o cara pega pra viajar, assim. Quando o cara não quer se comprometer muito com uma leitura longa, mas que o cara quer ler uma coisa, assim, que dê vazão pra mente viajar, sabe? Eu acho que é assim que eu consigo classificar esse livro. Então, ali pra tu pegar um momento que tu quer, sei lá, espairecer, uma leitura que tu queira ler com intervalo, assim, ler um textinho aqui, ler outro textinho lá, sabe? Então, achei um livro interessante pra isso. Apesar de eu não gostar desse formato, foi um livro que me conquistou já nos primeiros textos. Eu li o livro em... Foi o quê? Foi uma hora e meia. Eu sentei na bicicleta ergométrica pra pedalar e li o livro. É, foi numa paulada só. É, eu também li por partes, assim. Então, eu não fui lendo por partes, assim, como vocês. E enquanto o livro, assim, o texto é seccionado, como a Marcelle falou, fazia um bom tempo que eu não li um livro assim, né? É, o último que eu li tinha sido, acho que faz uns 10 anos, que foi Os Últimos Sonetos do Cruz e Souza, que, por sinal, é bem denso também. E, lógico, o texto, da forma que ele tá dividido aqui, por não ser um soneto, é muito mais compreensível, muito mais fácil de entender. Ele aprofunda em alguns assuntos, mas sem aprofundar na complexidade do texto, né? Então, é um livro bem rápido pra ser lido. Sobre o Tesão, né? Curto e grosso. Não. Sim, tá. Só pra não ficou muito boa. Curto e grosso no Tesão. É. Tá, sobre o Tesão, eu não tenho muito o que falar, porque são contos eróticos e ponto, né? Gosta do tema, leia. Não gosta, não leia. Não tem idade, não leia. Ou peça pro seu pai e mãe. tem que você falar disso, né? Não que seja pesado, enfim, mas já foi falado. É, agora, sobre o Clube da Insônia, cara, é um livro que eu não tô acostumado a ler também. É um formato diferente, assim. E como ele é feito de textos de um blog, cara, o tempo todo, eu não sei se é porque eu sabia que era essa a origem do livro ou não, mas o tempo todo eu tive a impressão de estar lendo um blog, assim. Sabe, ele não tinha uma consistência de livro, sabe? Eram textos pequenos que estavam presos numa capa, assim, sabe? Era texto pessoal, texto opinativo, eu via que era o cara escrevendo, que ele de repente não sabia quem ia ler do outro lado, se ia ler ou não ia também, pra ele, não sei se fazia muita diferença, pareceu mais algo assim, cara, eu preciso escrever, vai, sabe? Então, assim, até porque uma consideração que eu acho legal ser feita é que o autor não se considera um autor pronto. pronto. Ele acha que ele escreve melhor livro do que textos, né, do que letras de música, mas ele sabe que ele tá longe de ser um autor de verdade, ou não, não que ele tá longe de ser, mas tem um caminho muito longo ainda pra ele. Esse é o primeiro passo dele, de um caminho muito longo pra ser um autor, sabe? Então, eu identifico esse livro dele como textos crus, assim, que tem uma mensagem legal. Ele tem frases que eu julguei muito boas, assim, frases simples, mas com significado, que eu achei legal até pra anotar, e de repente, se você acompanhar a fanpage do Livrocast, vai ver que vai, durante a semana vai ter umas imagens com frases do Tico Santa Cruz, mas eu achei, eu tive uma barreira muito grande, assim, sabe? O Marcelo não comprou a narrativa, ele não tá acostumado a ler blog. Não, né? Cara, mas é porque, assim, me pareceu que eram divagações, cara, a frase perfeita aqui, ó. Me pareceram divagações noturnas de um autor insone, ponto. Mas foi! Na verdade, assim, esses são textos de blog na sua essência, né? Biolog, são textos da vida dele, é como se fosse um diário. Isso, e fica bem claro que é uma conversa dele com ele mesmo, sabe? E isso acaba fazendo o cara se identificar, se o cara... Porque são dilemas, ele coloca ali dilemas que a maioria das pessoas tem, sabe? Então é bem difícil tu não se identificar com o texto dele. É, tem, isso eu tenho que falar a verdade. Tem um texto dele, o terceiro do livro, eu acho. Nosso Sagrado Antídoto. É esse mesmo, Diego. É, ele resume a vida dele, né, num texto, tudo que ele fez desde pequeno até hoje em dia, mais ou menos, assim, como a vida é circular e tal, de tu é filho, depois tu é pai, tudo que ele experimentou na infância, brincadeiras, responsabilidade adulta, que eu acabei me identificando. Eu não sou pai, lógico, mas é um texto que resume muito bem um período da minha vida também, sabe? Então eu acabei tendo uma identificação. O que eu falei que eu não gostei, porque não é que eu não gostei do livro, é que o livro, ele pra mim soou diferente dos demais, não tô acostumado, e é algo que eu tive uma certa dificuldade pra ler, assim, sabe? Em nenhum momento, como é uma história, são histórias curtas, não tem um início, um meio, um fim, tem vários inícios e vários meios e vários finais, né? Então é algo assim que não me fez me prender. É como tu falou, sério, é questão de tu parar pra ler durante vários momentos diferentes. Não tenho que ler tudo agora. Posso ler hoje um texto, daqui um ano outro texto, sabe? Mas isso é a minha opinião. Não tô dizendo que é ruim, porque realmente tem coisas que eu acho legais no livro ali. Os meus objetivos são muito claros, assim, eu quero viver de música, quero poder explorar um pouco mais a minha capacidade literária. Eu acho que eu escrevo melhor até do que eu componho, e o meu objetivo é conseguir me manter. Eu não sou uma pessoa ambiciosa do ponto de vista, assim, eu quero ser milionário, quero ter 10 carros na garagem. Eu quero ter o conforto que eu posso proporcionar para minha família, para que eles possam crescer e usufruir de um conforto que seja digno, né? Isso é uma coisa que é muito clara na minha cabeça. Eu já tenho o que para mim é suficiente, eu só quero manter. Mas então, uma conclusão, assim, linhas gerais. Vocês indicam os livros dele? Não indicam? Indicam um? Indicam outro? Indicam os dois? Ou não, enfim, fiquem à vontade. Eu com certeza indico, que é um belo trabalho, que vale pelo menos pra tu... Eu ia dizer um negócio absurdo agora, vale pelo menos pra tu ler. Né? Mas se tu não quiser ler, tu pode ver as figurinhas. Se não quiser fazer as tatuagens, né? É. Inclusive, eu tava olhando aqui, quem sabe, eu acho um desenho bacana pra fazer uma tatuagem também. E eternizar aí um ídolo. Levar ele sempre comigo. E, cara, eu não tenho nem mais o que dizer. Minha opinião é: compra, lê e tenha a sua opinião sobre, sabe? Porque todo mundo fica falando, principalmente das coisas que ele faz, falando dele, sem saber o que ele é, o que ele faz, sabe? Só vai na onda dos outros, então. E é livro curtinho também, né? Os dois, um tem 105 páginas, eu acho, e o outro tem 125, se não me engano, bem, bem curtinho. Tem uma coisa no tesão, assim, que me irritou um pouco, mas é questão de gosto, né? Cara, eu não sei o que as pessoas, os homens no geral, veem em marquinha de biquíni, cara. Vá pro inferno com a marquinha de biquíni, sabe? Também não vejo nada de graça nisso, cara. Mas fora isso, acho que é bem bacana. Eu também, eu indico o Clube da Insônia, mas, né, o tesão, enfim, quem quiser conhecer, eu acho que é válido, até porque a gente lê muito pouco, assim, nesse estilo, mas eu indico, cara, o Clube da Insônia, mas é aquela coisa, né, é um livro, não é um livro pro cara sentar e ler numa paulada só, é um livro pro cara ter vários momentos, assim. Desculpa. Cara, eu não sei, assim, como eu falei, o tesão, né, pra quem gosta, leia, né, não é um livro que eu leria também, li pra, porque eu tinha aqui, foi autografado e, né, a gente ia falar sobre, mas eu acho assim, que o Clube da Insônia, ele dá mais humanidade a esse ídolo que a gente tem, não sei se vocês são fãs também ou não, mas ele é um ícone, é uma pessoa que tá em evidência, uma pessoa que tem opiniões fortes, como a gente falou várias vezes aqui, e é um cara que eu acho que através do livro se faz mais compreendido, sabe? Então acho que é um mérito do livro. Não sei se é um livro para fãs apenas. Se o cara é fã, eu acho que deve ler mais do que qualquer outro, que vai conhecer um Tico ali mais humano, como eu falei, com questões mais reflexivas, mais... Se o cara é fã, o cara já leu, né? Porque isso tá tudo lá no blog. Mas é, se ele é fã, ele vai comprar pra ver a figurinha. De repente fala o seguinte, já que tem de graça no blog do cara, procura no blog do cara um dos textos que está no livro, lê e se gostar, compra o livro. Porque eu acho legal ter um livro na estante, eu prefiro ter livro físico do que ter na internet pra ler quando eu quiser. Agora, se o cara não gostar, né, é aquilo, não vai atrás, vai atrás de outros materiais e tal. Ou ainda, né, já pra repetir aqui, participa da promoção do LivroCast e concorre ao Clube da Insônia autografado pelo autor. Então acho que... Mas assim, de todo modo, é um livro que eu tirei coisas positivas, tirei reflexões, vi opiniões minhas espelhadas nas opiniões do autor, então não tenho o que reclamar. Assim, é um livro bem rápido de ser lido, não chega a ser uma perda de tempo. Mesmo pra se não gostar do livro, não chega a ser uma perda de tempo. É, não é um tipo, ah, vou ler aquele livrinho ali do George Martin, que eu volto, sabe? Então, é isso mesmo. Assim, por mais que tu não goste, cara, tu vai ter coisas que tu vai gostar, vai achar o livro bonito, tu vai... Um dos textos, se não o livro inteiro, mas um dos textos contidos no livro vai te chamar a atenção. Enfim, eu acho que é válido. De um modo geral, assim, ou, como eu falei, vai no blog do cara, enfim. É, antes de tudo, pra gostar ou não gostar, tem que ler, né? Então, só deixo essa deixa. Mas já que estamos aqui, então, momento jabá, Sally, tens um blog que fala de música, já que a gente falou um pouco de música durante esse episódio do LivroCast, né? Fica à vontade, fala qual é o teu blog, fala do que ele trata, fala aonde o pessoal encontra e acessa ele. Tipo, na internet, né? Então, ali na barra de endereços, né? relicariomusical.blog.br. Eu escrevo sobre músicas e, mais especificadamente, eu faço resenhas sobre história por trás das músicas, inspirações, enfim, é isso. Mas então acessem o site da Sally, que é de verdade, tá um conteúdo muito legal. É muito raro tu ver na internet aí sites que falem da história por detrás das músicas, né? Assim como o LivroCast se propõe a falar da história por detrás dos livros, motivações do autor, o que o autor levou de si para as histórias que eles criam. A Sally faz isso com as músicas, fala de onde que vieram as músicas, por que tal pessoa compôs isso e tal, os versos, as mensagens até, digamos, entre aspas, aí, subliminares das canções, né? Então eu acho que é bem bacana. E não só um blog com conteúdo, mas um blog bonito também, né? Porque muita gente escreve, tu olha pra aquele template de Blogspot e já fala assim, puta, que bicho. Nossa, vou guardar no coração o elogio do louco. É, mas então, reiterando, o link está aqui embaixo na postagem. E tu, Diego, quer fazer um jabá do Locutopia? Hã? O que é Locutopia, cara? Eu não tô por dentro. Não, já que tu deu a abertura, Marcelo, muita gente não sabe o que significa Locutopia. Sabe o que significa Locutopia? Tá, eu sei, mas vou fazer de conta que eu não sei. Não, o que você acha que significa Locutopia? A utopia do Diego Locou. É o mundo utópico de Diego Locou. Então, louco de Locou e utopia de utopia. Mas então, pra finalizar o cast, reiterando pela última vez, reforçando a mensagem, que tá rolando a promoção, um sorteio do livro Clube da Insônia, do Chico Santa Cruz, autografado pelo autor. Então, a gente já falou sobre ela, eu não vou ficar me repetindo, mas só pra lembrar que tá rolando a promoção. Aqui embaixo da postagem tem o link do blog da série, tem os links da Livraria Curitiba. Catarinense. Tá certo. Então era isso, o episódio de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que participem da promoção, espero que comprem e gostem do livro, ou não, espero a opinião de vocês também aqui embaixo nos comentários. O LivroCast de hoje fica por aqui, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Posso trocar de assunto? Não, vamos ficar falando disso pra sempre. Então tá. Cara, que estúpido. Que estúpido, cara. Cara, eu sempre quis falar isso, velho. Sempre. Caralho, velho. Que merda, velho. Cara, eu já falei isso pra ti. Tu é o host, tu coordena o assunto. Não precisa pedir autorização. Tá, mas eu vou mudar então.